anticipated moment in racing. Fala pessoal, voltamos então agora para o último bloco, né? O bloco das nossas perguntas e apostas, né, para o final de semana em Bristol. Então vamos começar então primeiro com as perguntas dos fãs, né? E essa semana tivemos perguntas apenas no Loucos por NASCAR, foi o único local onde tivemos perguntas. Temos cinco perguntas aqui, duas do Ian Barcelos, duas do Douglas e uma do Doug. Vamos começar então pelas perguntas do Ian Barcelos. Ele fala assim e depois ele termina perguntando, né? Olá, galera do Bigode Brasil. Acho que a sétima prova deixou muito claro quem são os cinco primeiros principais forças do Chase. Podemos colocar o 2, o 4, o 22, o 48 e o 88, mas tem um piloto que está abrindo a boca de todos, causando o mesmo efeito em 2014. O mesmo efeito que Kevin Raikkonen o ano passado. Parece que o campeão de 2004 recuperou sua antiga forma e vem arrancando aplausos dos fãs de boas, corridas. Mas esse efeito do número 4 em 2014, uma falta concordância aqui, também está se repetindo os vários problemas de motor de Bristol. Os pneus que estouraram em todas as provas de Dover, Las Vegas e Texas, etc. E a segunda prova é que ele tem algo do tipo de problema, algo que não acontece com a Danica ou com o Tony Smoke. A pergunta é, será que alguém de repente apostar no Kurt? Podemos ver ele dirigindo bons carros ou terá que mostrar para o que veio e que mudou mais uma vez e sonhar com um bom carro ano que vem? E será que a Haas vai chegar uma hora que irá junto com Tony Stewart eliminar o 41 por falta de patrocínio? Bom pessoal, desculpa aqui a falta de concordância um pouco do texto aí, né? Mas o Ian Barcelos não levou muito bem as regras, né? Então ficou complicada a leitura do texto aí, né? Bom, ele pergunta do Kurt Busch, né? Podemos esperar um pouco do Kurt Busch. O Kurt Busch para mim está com um bom carro. Ele tem um carro tão bom quanto o Kevin Harvick, né? Para mim tem o segundo melhor carro da equipe. O Kurt Busch é um cara rápido, é um cara que sabe andar. Kurt Busch está com vontade, está com fome. Então as coisas vêm acontecendo aí. Perder patrocínio aí para esse carro aí, jamais, né? Não vejo problemas para esse carro 41, porque o Kurt Busch voltou de cabeça erguida, voltou com fome de vitória, com fome de vencer, com fome de ser campeão. Então eu acho que essa nuvem aí, essa perspectiva de ver algo de ruim indo por água abaixo aí, né, pro Kurt Busch aí tendo que ser eliminado 41, carro 41 é apenas uma especulação e não uma algo que venha a ser realmente verdade aí, o meu amigo Ian Barcelos. Para mim, o Kurt Busch está muito bem, obrigado. Bom, aí ele fala uma pergunta sobre os jogos, né? Ele pergunta que o NASCAR 15, ele fala que o NASCAR 15 foi anunciado, né? E mostrou um trailer espetacular com poucos erros, né? Não, ele fala que foi um trailer um pouco espetacular, com muitos erros. Ele fala que quando mostra os incidentes, nem tirando o símbolo da bandeira amarela ao alto do vídeo, quase que passa despercebido. Agora galera, Trioide, quem já jogou o NASCAR 14, se lembra da fileira de três ladalados em Marshville, que se formava atrás dos 10 primeiros. Bem, o trailer tem um flash onde mostrou esse mesmo erro que não foi consertado. Alguém espera alguma coisa desse jogo? Qual foi a expectativa de vocês? Bom, como sempre, os jogos da NASCAR é complicado falar, principalmente na questão dos consoles, né? Geralmente os jogos de console são cheios de bug, cheios de problema, né? Os jogos de consoles nunca conseguem atender o público que realmente é o público da NASA, que é fiel, já que o jogo é lançado pensando no mercado americano, não no mercado mundial, né? Então eu creio que é apenas um jogo de merchan, mais merchan aí do que um jogo mesmo, para se relatar um real, um simulador mesmo. Você quer partir para um simulador, né? Já tem o E-Race na vida, o NASCAR 2003, aí é aquela mesma história de sempre, que os jogos para PC são os melhores e para videogame não presta. Eu não vou entrar nesse muito mérito aí não. Eu jogo de console desde, sei lá, acho que desde o NASCAR 98, desde o Super Nintendo eu jogo, do ESPN World, eu jogo os jogos de console, NASCAR de console, então pra mim, se o jogo é muito ruim, é muito bom, eu sempre jogo, não vejo diferença nenhuma não. Mas, se você quiser um jogo de verdade, né, jogo de PC. Se você quiser um jogo pra se divertir, passar uma tarde aí, diferente aí, jogar um jogo com o carro do seu ídolo da NASCAR aí, pode jogar 2014, pode jogar 2015, que realmente vai ser bem interessante aí para vocês aí passar algumas horas. Bom, outra pergunta é do Douglas, né? O Douglas Vieira pergunta assim. Ele fala, né, assim: "Olá, amigos, vocês notaram a evolução do Herojuna nas pistas de milha e meia?" Sim, não é uma evolução. O Herojuna anda bem, muito bem em pistas de uma milha e meia. Ele é o único cara que consegue andar colado no muro para sair bem mais forte, para ter uma retomada de reta bem melhor aí. Ele foi bem em Atlanta, Las Vegas e agora no Texas. Vocês acreditam que o Greg Reeves é o melhor acertador de carro do que o Steve Letarte nesse tipo de pista? Não. O Letarte é muito bom. Eu creio que é apenas uma, digamos que é uma, como é que eu posso colocar, hein? Apenas um momento aí, uma fase aí. Mas o Letarte para mim é um ótimo call chief, né? E o Reeves não é melhor que ele não. Não tá fazendo nada espetacular aí não. O Dale Earnhardt Jr. que tá realmente muito bem. Faz tempo que eu não vejo o Dale Jr. ir tão bem nessas pistas. Acho que a sua vitória este ano não vai demorar muito. Não, não vai demorar muito. Eu creio que a vitória do Denhard deve chegar mesmo em breve. Eu também estou com você aí, confiante que essa vitória que chegará logo. Aí depois o Douglas faz outra pergunta aqui, falando o que vocês estão achando da Danica Patrick nessa temporada. Ao meu ver, ela evoluiu bastante. Não está se envolvendo em acidente. É raro ver ela fora dos 20 primeiros nas provas. Lembrando que o crawl chief dela deixa a desejar. Ele foi muito bem com o Kurt Busch ano passado. Bom, Danica Patrick, né, tem as suas, sei lá, suas limitações aí, seus déficits aí, né? Mas a Danica Patrick vem mostrando uma pequena melhora aí. Mas é aquele negócio, né? É complicado ver ela andando aí top 5, top 10 aí, é mais top 20 mesmo, né? Nesse top 20, top 25 aí, a Danica Patrick aí. Mas até que ela fez, vem fazendo algumas corridas aí melhor aí, mas pra mim continua a mesma coisa, né? Continua andando esse tal do top 20 aí. Eu não vou rasgar muito o verbo com ela, não. O Doug Nery pergunta: "Cadê a Johanna Long? Não ouvi falar mais uma notícia sobre ela ter corrido no início da temporada, mas não deu certo. Alguém sabe dela? Vai correr este ano ou não pelo 03?" Bom, a Johanna Long, meu amigo. A Johanna Long, ela não está esse ano. Ela está procurando ainda patrocínio para correr esse ano aí, a Johanna Long. Então ainda por enquanto está sem truque no momento aí. Mas eu creio que logo logo ela consegue patrocínio e volta a correr aí, a Johanna Long. Pode ficar tranquilo que você vai ver a sua gordita favorita aí de volta aos carros aí. Então, infelizmente, a Johanna Long está a pé esse ano aí, fazendo uma corrida aqui, uma corrida ali, mas esse ano ela está a pé mesmo, sem disputar nada de espetacular aí, Johanna Long. Bom, essas foram as perguntas, pessoal, do grupo lá Loucos por NASCAR, né? Então agora eu vou passar agora para apostas, né? Fazer minhas duas, dar meus dois chutes aí de quais serão os vencedores aí no próximo final de semana em Bristol. Bristol sempre complicado acertar quem realmente vai vencer. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui no entry list, né? 40 pilotos inscritos até agora na Xfinity Series, né? Então, até o momento aí, né? Tudo certo aí até o momento aí. Só deixa eu dar uma olhadinha no horário da corrida aqui, mas se eu não me engano a corrida vai ser 2:30 da tarde. Esse vai ser o horário da corrida. Eu quero deixar aqui pra vocês aqui o horário da corrida. Corrida. Enquanto eu abro ali o entry list ali, que tá meio carregado, não sei porque hoje tá meio carregado, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no horário. Ó, a corrida vai acontecer realmente mesmo às 2:30 da tarde, pessoal. 14:30 é a largada da Drive to Stop Diabetes 300. Corrida que tem o patrocínio do pessoal da de uma ONG ainda contra a diabetes, né? Eles que vão estar patrocinando a corrida aí, com certeza fazendo boas ações aí com a turma lá de Bristol. Bom, o entry list abriu aqui, pessoal. Vamos lá. 40 pilotos inscritos, né? Temos o Harrison Rhodes no carro número 0. Esse daí faz a sua... Eu vou ver se ele faz a sua estreia, mas eu creio que ele faz sim a sua estreia na Xfinity Series. Vocês estão ouvindo a Leca latir, claro. Isso, ó, faz sua estreia na pista de Bristol. Aí vai correr pela primeira vez em Bristol aí o Harrison Rhodes no carro 00. Depois do carro 01, Lando Castro, Sadler, Scott, né? Rothstein vai estar no carro número 4, né? O Rothstein no 4, Dallas Wallace Jr. no 6, Blake Koch vai estar no 8, Chase Elliott, Jeff Green, Derek White, Ryan Reed, Eric Jones vai estar no 20, o carro 18 vai estar o Daniel Soares, o Danny Hamlin continua no carro 54, né? E descendo aqui, o John Stallion no 25. Ô, pessoal, desculpa. De vez em quando eu preciso molhar a garganta. O Jeff Hayer vai estar no carro 55, né? Aí depois aqui, nada de tão diferente aqui. E o Kevin Harvick que vai estar no carro 88. No carro 22, nesse final de semana, vai estar o Joey Logano. Então o Brett Keselowski não corre nesse final de semana no carro 22, e sim o Joey Logano. Bom, pessoal, no carro 33 o Aston Dillon continua, né? E no carro 42, o Carl Larson não corre, quem corre é o Brennan Poole no carro 42. Então, com certeza, vamos ter boas notícias aí no final da tarde aí, né? Com o desenvolver dessa corrida aí, vamos ver quem será o vencedor aí. Então, eu tenho certeza que eu trarei boas notícias aí na próxima edição, na edição número 73 do podcast aí, quando vier falar dessa corrida de Bristol aí. Bom, pessoal, para mim o vencedor dessa corrida aí, eu vou postar no Joey Logano. Joey Logano que vai vencer essa corrida aí, tenho certeza que vai dar muito bem e vai faturar essa corrida aí para ele aí, tá, vai levar para casa aí. Só para fazer um resuminho aqui de como vem sendo essas corridas aí, né? As últimas corridas em Bristol. De 2009 para cá, a Chevrolet venceu apenas duas vezes, né? A Chevrolet venceu com o Kevin Harvick e depois venceu com o Elliott Sadler em 2012. Depois também a Ford venceu em 2009, né? E a Dodge venceu em 2010. A Ford também venceu, né, o ano passado. Perdão, pessoal, a Ford venceu ano passado com o Ryan Blaine, né, a corrida noturna. E depois também, pessoal, é só Toyota, Kyle Busch, 7 vitórias do Kyle Busch, né, de 2010 para cá, em Então, um número impressionante do Kyle Busch aí. Kyle Busch não estará na pista no final de semana, por isso que eu estou acreditando no Joey Logano como sendo vencedor aí. Caso o Kevin Harvick resolva vencer, o Kevin Harvick já tem uma pancada de vitória também na Xfinity Series nessa pista aí. É, tem 2000, 2001, 2003, 2005, 2004 ele tem, 2005, 2009. Kevin Harvick tem uma pancada de vitória nessa pista aí também, caso o Kevin Harvick venha vencer. E lembrando que vamos ser uma corrida bem interessante, né, pensando em campeonato. Uma corrida difícil, né, para em Bristol, sempre corridas difíceis aí, ou sempre tudo muito perto, muito próximo aí, e tudo pode acontecer aí. E só para lembrar, né, relembrar aqui, a luta pelo título, tá, Dino lidera, Chris Busch apenas 2 pontos atrás, Elliott vem apenas 11 pontos, Wallace Jr. vem apenas 15 pontos atrás do Dino, e o Ryan Reed e o Egan Smith vem apenas 22 pontos atrás do Ty Dillon, que é o líder do campeonato. Realmente o campeonato é ainda em aberto, um campeonato ainda que tem muita coisa para acontecer, e nesse campeonato não tem barriga me dói, não tem choro, é o campeonato ponto corrido de cabo a rabo, e precisa andar e andar bem e não se envolver em acidente durante o ano todo, para pelo menos tentar chegar para lutar por algo lá em Roma no final do ano. Bom, pessoal, vamos passar agora então para o Entelist, né, para ir fazer minha aposta aqui da Sprint Cup, né? O Entelist da Sprint Cup, temos 45 carros inscritos, então 2 carros aí devam voltar para casa. Choveu 2 carros que estão fora. Carro número 30 com o Ron Horner, né, e o carro 62 com o Brandon Galgo. Esses dois, se caso chover, se não tiver qualify, esses dois carros já estão automaticamente fora da corrida de domingo. A corrida domingo também, né, pessoal? Vou passar aqui para vocês o horário aqui da corrida aqui. Né? Enquanto carrega o horário da corrida ali, vamos aqui, ó. Eu vou, ó, encontrando o horário da corrida aqui. Vamos passar o entrelist aqui. Bom, os primeiros ali, né? O Jim McMurray, Keselowski, Dillon, isso nada de interessante. Danny Henry, Danica, Tony Stewart, Clint Bauer, né? Ele tá aí nesse momento aí, pessoal, nada diferente. DJ Ayer no 23, Jeff Gordon, Jeb Burton vai estar no 26, no 30, o Ron Horner, como eu já falei, né? No 32, Mike Bliss, Chris Buescher continua no 34, vamos continuar torcendo para um bom trabalho dele, né? Chris Buescher segue no seu trabalho aí no 34, no 34. No 55 ainda continua o Brett Moffitt, né? Então vamos torcer aí para esses dois, para trazer bons resultados aí para nós aí. Aí tem também no final lá o Colwiff, o David Garland, né? Carlisle parece que foi proibido de correr essas corridas da Sprint Cup aí. Perdão, da Xfinity Series aí, tanto é que nesse final de semana ele vai estar, o Kyle Larson vai estar apenas no carro 42 da Sprint Cup e não da Xfinity Series, né? Então vamos seguir em frente aí. E diferente é isso mesmo, pessoal. O Mark de Benedito, né, que está aparecendo sempre aí, vai aparecer no 83 novamente. Bom, vencedor para mim dessa corrida aí. Eu vou postar num time diferente aí para vencer aí. E infelizmente vou ter que postar no Chevy só por causa do retrospecto aí, né? Onde que só Ford vem dominando, Ford, Dodge aí, Keselowski vem sendo uma briga muito dura aí do Keselowski aí, né? Keselowski, Kyle Busch aí, eles são os que gostam muito dessa pista aí. Mas eu vou ser meio maluco, eu vou postar nesse final de semana no Jeff Gordon, ele que vai vencer essa corrida aí e vai se classificar já pro último chase da carreira dele. Bom, pessoal, só para fazer um balanço aqui da corrida aqui, né, de como vem sendo Bristol, né, um pouco não tão diferente aqui, né, só um pequeno, aparece aqui para nós aqui nas estatísticas, um pequeno domínio da Dodge, né, quando a Penske ainda era Dodge, né, mas ainda continua o domínio Penske aí, corrida o ano passado que venceu foi o Carl Edwards, essa primeira corrida no dia, durante o dia, e a corrida noturna que venceu foi o Joe Logano. Ou seja, o Joe Logano deve estar com, com o setup ali preparado ali já para essa temporada ali, para fazer uma boa corrida aí. Corrida do ano passado, quem venceu foi o Cal Edwards, né? O Cal Edwards venceu a corrida que teve uma duração de 3 horas e 10 minutos mais ou menos. Foram 12 bandeiras amarelas, né? E o mais interessante é, eu vou até olhar aqui, o Cal Edwards liderou quase que as últimas 100 voltas ali pro final ali. Realmente andou muito bem o Cal Edwards naquela tarde do ano passado, de domingo, andando com o carro 42. Bom, pessoal, eu falei carro 42, mas eu falei errado. Não carro 42 não, com o carro 99. Bom, pessoal, quem andou muito bem naquele final de semana foi o Kyle Larson no carro 42 na corrida da Xfinity Series, né? Fez um show o Kyle Larson no carro 42 no sábado, e no domingo ele andou muito bem também, fechando um top 10 aí o Kyle Larson com o carro 42. Pessoal, a edição, infelizmente, né, mais uma vez eu tive sozinho, então uma edição mais curta aí, né, por estar sozinho. Então eu peço já desculpa a todos aí por talvez algum erro aí, esquecer de passar algum detalhe aí para vocês aí, mas claro que vão mandando para mim aí que eu vou relembrando, eu vou fazendo um negócio aí para ficar da melhor maneira para todos aí, né. Eu quero mandar um abraço para o Guilherme Goio Martins, ele que está atrás do imposto de renda, não pôde estar participando essa semana com a gente, né? Mandando sua pergunta ou participando na gravação comigo aqui. Mandar um abraço também para o Pedrão, que está perdido lá no meio das fazendas, lá no Mato Grosso. O Tiagão também está ocupado. Tiagão, Raposo, um abraço. Segue em frente aí, meu amigo. E vai dar tudo certo. E o Elhão também, né? Trabalhando aí pra caramba, aí, ralando pra caramba. Vida de jornalismo é só ficar dentro do ar-condicionado, de frente do computador, né? Não, Elhão, tem que ir pra rua também, tem que trabalhar. Boa sorte aí no seu trabalho, na faculdade também. Então, essa edição estive sozinho, pessoal. Já mais uma vez peço desculpa a todos por qualquer deslize, né? Um forte abraço a todos. Vocês já sabem como conversar com a gente. O Big One Brasil, tem a minha página NASCOM Tracks, tem o nossa página, né? Tudo no Facebook também, tem a nossa página Podcast Triwide. Tem também o grupo Loucos por NASCAR também, que é um grupo que sempre participa com perguntas, ele é o grupo que mais tem perguntas sempre, toda semana. Desculpa, pessoal, tem que tomar um pouquinho de água. A garganta vai secando. Então, sim, quero deixar todas as formas possíveis de vocês comunicar com a gente aí. O Twitter também, arroba Leoguina, arroba Pedro Mugarte, arroba Hélio _ Lima 42, arroba Thiago Raposo, e tem também o arroba Big One Brasil. Essas são as formas que vocês podem nos encontrar, falar conosco aí. Então, pessoal, um forte abraço, bom final de semana, boa semana para vocês também. Final de semana em Bristol, com certeza uma grande corrida, né? Vamos ter a Xfinity Series no sábado à tarde, e no domingo à tarde vamos ter a Sprint Cup. Então, pessoal, fiquem com Deus, cuide-se bem, até a próxima edição número 73. Forte abraço, pessoal. Is my favorite game, and you know I can't be beat when I'm in the driver's seat. See, I got a lead foot and gas in my veins. God put a V8 where he should have put brains. There ain't a race I haven't run. There ain't a race I haven't won. And it's been 7 days since I've won a race, and I don't plan on leaving this place till I've won another. Said you cry at home to your mother. See, I got the car, the skill, the crew, the will. God hates a sinner, but he loves a winner. You dare to show your face? Come on, Ace. Let's race. Cars on the field and I'm sitting on the pole. Pace car's gone, the green flag drops, 500 miles to go. Let's race. 24 car, left hand side. Go low, you got him. 17 car, taking a high road. Well, I ain't good looking.